Olá pessoal, filmes com legenda, voltamos. Estou aqui eu, Leonardo, e Carlos Tourinho. Vamos falar um pouco sobre filmes. A gente fez um outro podcast antes, né? Um pequeno podcast, só para brincar e conversar um pouco e dar uns avisos. Mas o pessoal, pelo visto, gostou, comentou. O pessoal falou das suas coleções. E a gente voltou, né, Tourinho? Com certeza, estamos aí na área. É, então vamos conversar um pouco. Hoje a gente não vai ter muito recado. Não tenho o que dizer, né? O pessoal já acho que já entendeu que a gente não é Cid e que tem certas coisas que tem que ter compreensão e paciência, né? Ô, gente, por favor, entendam isso. A gente não é Cid de ninguém. A gente só disponibiliza o negócio para vocês. Pelo amor de Deus. É bom sempre reiterar isso. É, sempre bom mesmo. E então a gente vai falar sobre os filmes que fizeram a gente chorar. Que muito homem aí, né, Turinho? Que não gosta de falar que chora, né? Não, com certeza. E eu queria até, antes da gente começar esse assunto, falar uma coisa que aconteceu ontem comigo. É, quem viu meu Twitter ficou perguntando pra mim e tal, mas eu vou falar aqui. Ontem, pela primeira vez na minha vida, eu desmaiei. Eu vi isso. Eu vi. E eu desmaiei por causa de outra pessoa. Isso que é o melhor ainda. Nossa senhora. Conta como é que foi isso daí. Bem, eu vou explicar. Eu sou espírita, né? Aí toda quarta-feira eu vou num centro espírita aqui perto daqui de casa. E ontem foi dia de cirurgia espiritual, né? Aí não sei se a pessoa sabe como é cirurgia espiritual e tal. O médium lá incorpora um espírito que já foi médico e tal. E faz cirurgia nas pessoas, né? Aí quando chegou na minha hora, eu de uma hora pra outra eu mudei de ideia, né? Que eu tinha que fazer uma cirurgia de gastrite, né? Segundo ele, né? Que eu tinha ido na semana anterior. E de última hora eu decidi mudar, assim, porque tem uma amiga minha que a avó dela já teve dois infartos e tá quase tendo o terceiro e tal. Aí eu cheguei assim, não quero pra mim não, quero pra outra pessoa. Aí ele chegou, isso antes dele, de eu falar isso, ele tinha pego no meu coração e tal, né? Aí esse cara é porreta, esse rapaz aí, esse André Luiz, esse médium. Uhum. Aí ele chegou assim, você viu onde eu toquei você, toquei no seu coração e tal. Eu cheguei, pois isso mesmo, não sei o quê. Quando chegou, ele pegou assim, fez lá, me deu o passe e tal, quem é espírita sabe disso. Aí ele pegou tipo uma caneta, né, passou assim debaixo do meu peito e deu um furinho assim, né? Tipo, parecendo aqueles testes do pezinho que fazem bebê. Aí eu sei que ele ficou lá falando que, perguntando, pedindo pra eu mentalizar a pessoa e também perguntando quantos anos ela tinha e tal, não sei o quê. Aí eu só falei assim, cara, eu tô tonto. Eu sei que eu acordei de joelho depois, só me lembro disso. Eu acordei de joelho. Ajoelhou, eu tenho que rezar. Pois é. Uma amiga minha que tava lá, né, comigo, ela disse que eu caí com tanta força que ela pensou que eu quebrei os joelhos. E eu não tô sentindo dor nenhuma aqui no joelho. O joelho não tá ralado, nem nada. E olha que eu tava de bermuda. E foi muito surreal, nunca tinha desmaiado em minha vida. Eu queria compartilhar isso com todo mundo. Quem já desmaiou, falei nos comentários o que é que vocês acharam. É, tu sabe que eu já desmaiei uma vez. Eu tava em casa, né? Eu não sei o motivo, não fui a médico, aquela coisa de não dar bola, né? Mas eu sei que eu tava em casa e aí eu tinha que guardar um colchão. Aí eu enrolei o colchão assim como se fosse um rocambole, sabe? Amarrei e eu ia botar em cima do guarda-roupa, do guarda-roupa do meu quarto. E eu peguei o colchão, no que eu levantei ele pra guardar, que eu fui largar ele lá em cima, sabe? Eu soltei ele, ficou tudo branco assim, sabe? E aí eu senti que eu tava caindo pra trás, mas não conseguia reação nenhuma. E eu caí no chão, sabe? E bati o braço, machuquei feio o braço, e nada de ir ao hospital, mas machuquei feio, ficou doído um bom tempo. E eu nunca vi explicação, e a sensação, assim, é incrível, porque, apesar de ser uma coisa ruim, é incrível, porque eu caí e... E sabe, eu não lembrava daquilo, sabe? Eu não sei o que aconteceu no mesmo tempo, eu não sei que, porque minha mãe ouviu o barulho e veio me acudir ali, veio ver o que aconteceu e eu não sabia, eu não vi ela me pegando, eu não vi ela me ajudando, nada. Eu sei que eu tava na cama depois, deitado. Aí me contaram. Foi uma coisa assim, você tá, de uma hora você tá aceso, né? De outra hora você acorda em outro lugar. É muito, sei lá, velho, é muito surreal. Eu aconselho todo mundo que desmaia uma vez na vida pra saber como é que é. Você aí dá uma desmaiadinha agora. Com certeza. É incrível. Mas vamos lá então. O pessoal mandou aí alguns recados falando que também coleciona, que também tem suas coleções. Bem legal isso, né? É o dentro daquilo que a gente já tinha falado, que a gente não só baixa, que a gente não é pirata nem nada e não tá ralando ninguém, que a gente dá mais dinheiro a esse mercado, de certa forma, e a evolução de como vai ser. Daqui a algum tempo a gente não vai mais estar indo em loja comprar e nada, a gente vai baixar tudo pela internet, a gente vai armazenar tudo nos nossos computadores, nas nossas TVs, tudo, Com certeza, já nossa tem artistas geladeira. que fazem isso. Sim, os Já. artistas que estão nessa geração nova aí da Pois internet. é, lançam o disco todo digitalmente. Infelizmente, eu gosto de comprar CD, eu gosto de ir na loja, eu gosto de ter meu encartezinho para ler e tal, mas infelizmente é o futuro, a gente tem que se adequar, né? Sim, não adianta querer ficar preso ao passado, né? Então o pessoal Pois é. comentou, o pessoal. Eu ainda tenho meus vinis, eu ainda tenho meus vinis em casa também. Eu tinha um vinil aqui, que era um disco que trazia as maiores músicas da MPB, bem legal o disco. Só que desapareceram com o disco e eu também não tenho mais um player de vinil, né? Que aquele som grosso, encorpado. Eu não sou músico, eu não entendo disso, mas realmente é o som tem uma vida, o som aparece ali, sabe? Eu tenho um LP aqui que acho que ninguém tem. Se eu botar no Mercado Livre, eu tiro uns R$ 500 nesse LP. Qual que é? É Capitão Gay, do Jô Soares. Sabe que eu tinha muitos vinis aqui, acho que 3 vinis do Costinha contando piada. Costinha, Nossa, Costinha. aquilo lá é incrível, aquilo lá é incrível. Com certeza. Ali deu saudade. É muito engraçado, muito engraçado. Ah, demais, Vamos lá, demais. Turin, que a gente tá rindo e a gente não deve rir hoje, a gente deve chorar. Pois é, pois é. Turin, Lado sensível do filme com legenda. Vamos lá. filmes que fizeram a gente chorar, né? Filmes que choram. Turin, me diz um filme que te fez tu chorar e conta aí pra nós. Bem, no quem ouviu o último podcast, né, sabe que eu chorei muito no Peixe Grande, né? Por causa do meu pai, né? Eu sou assim, eu sou uma pessoa, vou falar uma coisa aqui. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar, assim, de me emocionar, assim. Eu sou uma pessoa até, não que eu seja frio, mas eu, assim, eu já perdi meu pai, já perdi 3 avós meus. Só tenho minha avó lá, que é imortal, que não morre de jeito nenhum. Wolverine? Minha avó é imortal, ela serviu na Santa Ceia. Ela não morre, não. Mas eu não chorei no enterro de nenhum dos três. E olha meu pai, que eu sempre fui muito ligado a meu pai e tal. Assim, a primeira vez que eu chorei, assim, depois que meu pai morreu, foi no final da Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão. Que eu me lembrei que ele tava. Ele, na época de o Brasil foi campeão em 94, eu tava meio brigado com ele. E a gente fez as pazes na final de 94. É quando o Brasil foi campeão de 2002. Aí eu me lembrei dele e chorei. Meu pai tinha morrido tinha 1 ano, assim, sabe? Situação Aí, acumulada, quando né? tá. É, com certeza. Aí eu, assim, as pessoas falam assim. As pessoas não, eu digo assim que eu sou aquela pessoa que demora pra cair a ficha, sabe? Sim. Tipo assim, quando eu termino com a namorada minha e tal, não sei o quê, eu não fico sofrendo e tal, eu levo a vida e tal, não sei o quê, vamos. Na hora que eu vou sentir a falta dela, eu já acho que eu já tô com outra já, sabe? Mas assim, eu choro por coisa besta, assim, eu já chorei assim. Se eu ver vamos dizer, a seleção brasileira ganha, vamos dizer, a vôlei, né? Que eu não gosto nem de vôlei, pra falar a verdade. Aí em Olimpíadas, um brasileiro sobe no pódio, aí eu fico emocionado. Essas coisas assim, coisa besta. O Peixe Grande foi muito importante para mim, porque quem viu o filme, né? Que é um cara que tem uma relação, assim, não muito boa com o pai, né? Que o pai conta histórias fantásticas e tal. E todo mundo na cidade gosta do pai dele. E ele tem vergonha do pai porque o pai conta histórias fantásticas, sempre aumenta as histórias dele, né? E ele acha que o pai é um mentiroso. Mas aí o povo gosta do pai dele por causa disso, porque ele aumenta as histórias, ele dá vida às histórias, né? Sim, E ao porque final do filme ele tem a redenção e tal, aí ele se dá bem com o pai e tal. Desculpe se eu tô contando o final do filme, né? spoiler. Mas spoiler forte aí. Mas aí no final eu me lembro que eu tava até aqui em casa assistindo minha mãe. Eu moro sozinho aqui em Fortaleza, minha família é de Salvador, né? Aí minha mãe tava aqui me visitando, né? Ela sempre vem na época do meu aniversário, em setembro. Aí foi nessa época que eu tava assistindo, aí eu me lembro que eu terminei o filme assistindo assim na sala, né? Aí minha mãe perguntou: Ô, meu filho, você quer um pão com queijo, alguma coisa assim? Aí eu. Nossa. Nos pets rodando, eu chorando que nem um idiota. Eu fiquei baixo astral o dia todo, velho. Toda vez que eu vejo essa porra desse filme, eu choro, velho. É foda. Esse filme aí tá na minha lista de filmes pra ver, ainda não vi. Todo mundo anda me recomendando esse filme É muito legal esse filme, é muito legal esse filme, muito aí. bom mesmo. Bom, eu vou ter que falar um filme aí, acho que é um filme que mulheres choraram, que acho que não caberia eu ter chorado nesse filme, mas eu chorei. Chorei bastante. foi o Ghost, do outro lado da vida. Sim, sim. Quem nunca viu o Ghost, né, cara? Filme fantástico, linda história de amor aí, casal na rua, tá lá, é assaltado, ele morre, e ela, os dois são loucamente apaixonados, se amam, o amor que nem a morte conseguiu separar, né, pela essa ficção que o filme conta, né, entenda como uhum. quiser ficção, porque tem religiões que acreditam, acho que o espiritismo até entra nisso, não entra, Turim? É um filme espírita. Isso, é um filme espírita. Só que, por exemplo, pra mim, eu que a princípio não tenho religião, ele me veio bem a calhar, assim, porque não quis me mostrar nada religioso, sabe? E eu acabei olhando o filme e eu chorei horrores no filme, assim, não me recordo, agora faz muito tempo que eu vi, não me recordo em que cena que eu chorei, mas eu acho que foi na hora que ele levanta uma moeda do chão pra provar que ele tá ali pra ela, sabe? E eu acho que nessa cena que toca a música, até, a música tema do filme, você recorda qual é o nome da música, Turim? É Rachel's Melody do Sequela Brothers, mas o nome da música é Rachel's Melody. Oh, my love, né? Isso, essa daí. O Turim cantando no podcast, essa é boa. E ele levanta a moeda, assim, e aí ela realmente entende que ele tá ali e... que ainda existe aquele amor entre os dois, mas que eles não nunca vão poder se ver, né? Mas acho que eles acabam tendo um último momento juntos ali por intermédio daquela médium, que é a Whoopi Goldberg no filme, né? Que ela tem uma no ponta... No final ele aparece pra ela também, né? Isso. E aí, esse filme eu chorei muito por causa dessa cena aí. E eu não sou um cara romântico, tá? Posso até dizer que eu sou romântico no início do relacionamento, mas depois eu viro aquele homem padrão que fica lá coçando a barriga lá e... Eu viro isso. Mas eu chorei muito esse filme e eu revi ele um tempo depois, isso ainda faz muito tempo, e chorei de novo e chorei na frente de amigos, meus amigos riram de mim e eu não tô nem aí. Não, outro que eu chorei, vou botar recentemente, foi o Marley e eu, né? Ah, Toninho, vou ter que discordar, eu não. Assim, ó, tu vai dar a explicação aí, mas eu não entendo como é que... Cara, então tu não gosta de cachorro, velho, pelo amor de Deus. Vai lá, conta, depois eu começo a te interromper, vai. Poxa, é porque, sei lá, velho, eu tive cachorro, já tive cachorro lá em casa, ainda tem... Eu tinha uma... Quando eu morava em Salvador, né, eu tinha uma cachorra, Jurema, que Deus a tenha. Jurema, que Deus a tenha. Ela era muito companheira minha, ela só dormia comigo, assim, calma, mente suja. Ela dormia nos meus pés. Ela só dormia comigo e tal. E tanto que quando eu vim morar aqui, eu demorei muito pra me acostumar a dormir, assim, porque eu não sentia aquela coisa, aquela bola de pelo assim no meu pé, sabe? Sim, e acabou. Quando ela morreu, como eu disse, né, eu sou uma pessoa meio fria, demora pra cair a ficha, né? Aí eu me lembro que todo mundo lá em casa tava dopado. Eu liguei pra meu irmão dopado. Com tomando remédio para dormir, minha mãe também e tal, sabe? Todo mundo, até minha irmã gostava da cachorra. Era bem querido o cachorro, então. Pô, a Jurema era muito massa. A cachorra era inteligente, velho. A cachorra abria a porta sozinha. Só faltava da descarga. Mas aí é isso. Aí acho que quando eu fui assistir o Marley, tanto que eu tenho até o livro aqui em casa, minha mãe me emprestou para eu ler, mas eu nunca peguei para ler assim, né? Aí eu sabia que o filme era triste, eu sabia que ia acontecer o negócio no final e tal. O filme é muito divertido, é muito legal o filme, eu gostei. O cachorro é realmente a peste em pessoa, em forma de cachorro, quer dizer assim. E aí no final, quando ele tá ficando velhinho e tal, já até a família já esperando só a hora e tal, e no final, poxa, eu chorando aqui que nem um idiota, assim, eu vendo aqui pelo computador, né? Sim, eu tô falando que nem... Eu dando graças a Deus porque eu não fui pro cinema assistir esse filme, porque senão eu ia passar vexame. Ah, isso aí é ruim, mas me diz uma coisa, é assim, o filme tem o casal, que tem o cachorro, vai envelhecendo, o cachorro envelhece mais rápido, e o cachorro fica velhinho e morre, é isso? É. E a adaptação do livro ficou parecida ou como é que ficou? Não sei, eu não li o livro, mas... Ah, não leu o livro, tá. Eu não li o livro, né? O livro tem até aqui em casa, mas não cheguei a ler, não. O pessoal adora, quem lê o livro adora dar uma criticada no filme, né? Que nunca fica bom, porque o livro acaba... Se a pessoa lê o livro antes, depois quer ver o filme, que é a adaptação, acaba se decepcionando um pouco, né? Porque como o próprio nome diz, é uma adaptação, né? Tem que adaptar pra linguagem cinematográfica. Não é fácil de fazer, tentar transmitir a mesma sensação ali da leitura. Eu sempre procuro, se for uma adaptação de um livro, eu sempre procuro ler, assim, por exemplo... O Senhor dos Anéis, né? Eu li desde menino, eu já conhecia desde menino o Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas peraí, Tony, mas peraí. Me diz uma coisa, que cena que tu chorou no Marley? Especifica o momento do choro. O final, foi o final, quando ele tava assim na mesa já pra ser sacrificado, né? Ah, Que ele não foi tinha mais jeito. sacrificado? Foi É porque ele sacrificado? tava com problema, acho que no coração, no pulmão, o cachorro, assim. Aí a médica fala, a veterinária, né? Fala que se ele for fazer outra cirurgia, ele já tinha feito outra cirurgia, o cachorro. Qual é o Aí cachorro no filme? O cachorro é é um um labrador. labrador. E se ele fizesse mais outra cirurgia, ele não poderia sobreviver, né? Sim. Aí o dono resolve para acabar com o sofrimento, que o cachorro já não tinha mais para onde ir, né? Aí resolveu sacrificar ele, né? Dar uma injeção para ele sacrificar. Aí ele vai falando, começa a conversar com o cachorro, né? Que ele passou a vida toda dizendo que ele era o pior cachorro do mundo, que o cachorro não fazia nada direito e tal, não sei o que. Aí chega lá no final. É aquele negócio, é a mesma coisa de Peixe Grande, a redenção. Sim, mas é o esse filme, ele é um, então, o Beethoven que morre no final, é isso? É, eu nunca assisti Beethoven, Nunca velho. Eu assistiu? só... Cachorro que apronta confusões, que a Sei, tem família gosta. Beethoven até. Beethoven 30, eu acho, né? Tem vários Sim. Beethoven. Pois é. Mas nunca assisti, não. Nunca assisti, não. Outro filme que eu chorei, que é um filme recente, então cuidado, vou ter que dar spoiler. Não vi o filme, corre e vá ver, pare agora de ouvir, mas eu vou ter que falar. O motivo do podcast é a gente falar das coisas, eu não posso ficar omitindo, né? Que é o Slumdog Millionaire, que foi traduzido como Quem Quer Ser um Milionário, que conta a história de um garoto indiano chamado Jamal e do seu irmão, que, se eu não me engano, é Said, agora me esqueci, né? Eu vi o filme aí faz uns 4 dias já, e o filme é fantástico, é tudo aquilo que dizem, mereceu todos os Oscars que ganhou. No meu ponto de vista, merecia até mais, porque tem pessoas aí que nem sabem da existência desse filme ainda. E o filme é fantástico, conta a história de vida do garoto, enquanto mostra ele. Na real, é assim: ele tá num programa de TV, que é parecido com um Show do Milhão, muito parecido até, e ele tem que responder as perguntas para ganhar o dinheiro. Tu não viu o filme, né, Toninho? Não, não vi ainda não, mas eu sei a história. Eu Ah, não tá. ligo pra spoiler, não. Então tá, então eu vou continuar. E aí ele. Pegam ele e querem descobrir como que ele sabe aquelas respostas, porque médicos, grandes estudiosos já passaram por ali e tudo mais, e ninguém chegou tão longe quanto ele chegou, né? E falta a última pergunta para responder. Ele vai contando a história de vida dele, e a história de vida dele mostra como que ele sabe algumas das questões difíceis, né? Ele vai lá e dá uma determinada pergunta lá, que é o nome de uma canção de um cara lá, quem produziu tal canção. E aí, ao longo da vida dele, mostra um momento em que aquela canção que ele ia ser obrigado a cantar, porque ele era uma criança de rua, vai mostrando, e isso vai complementando a história e vai encaixando, sabe, com o passado e com o presente. E aí, no final do filme, tu fica naquela dúvida se ele vai ganhar o programa ou não, porque ele tá indo pra questão que vale 20 milhões. 20 milhões de rúpias. E aí, nesse momento, tu fica naquela dúvida. Fora que tudo isso tem aquela questão do amor, né? Que ele tem uma garota que ele gosta, e a garota tá torcendo por ele e tudo mais. E aí, no momento que ele ganha 1 milhão, ou 1 milhão não, 20 milhões, eu desandei a chorar porque eu fiquei feliz por ele. Parecia que era uma pessoa que eu conhecia e que eu tava torcendo por ela também, sabe? E eu tava torcendo por ele, mas eu tava naquela dúvida se ele ia ou não ganhar. Ele ganha. E quando ele ganhou, eu chorei de alegria. Chorei, eu até me escondi da minha mulher na hora. Ela tava olhando o filme comigo, eu virei de ladinho assim, mas ela sempre ouve aquela fungadinha, sabe? Aquele sniff, sniff, sniff. E aí deu, chorei. Chorei, gostei de chorar no filme, ótimo filme, sabe? Aí depois chorei mais uma vez nos créditos, porque os créditos do filme é lindo, os créditos, né? Acaba o filme, mostra ali que os dois ficaram juntos, tudo lindo e maravilhoso, e começa os créditos. E aí nos créditos mostra o casal dançando, dançando uma dança, assim, cercado de dançarinos. Ah, é, todo filme de ano tem que terminar com a dancinha, né? É lindo essas danças deles. E eles dançam assim, sabe? Dançam lindamente. E aí intercala as cenas de danças dele com as danças dos atores crianças que fizeram eles. Porque como mostra a Sei. infância dele, mostra um ator que representa ele criança e um ator que representa a garota criança também. E aí mostra as crianças dançando, só que a dança das crianças é toda errada, sabe? Duas crianças tentando dançar que nem adultos. Então é lindo, lindo, lindo, lindo aquela cena, sabe? Eu olhei todos os créditos e esperei desaparecer cada nome da tela pra parar de ver, sabe? Lindo filme. Agora eu li em algum canto que ele lembra muito Cidade de Deus, é verdade isso? Lembra muito Cidade de Deus, principalmente no início, sabe? Isso ao longo do filme tu vai perder essa sensação. Mas no início é a primeira coisa que vai te vir à cabeça. A fotografia dele no início é muito parecida. Tem umas cenas que eles estão correndo por dentro Tem do. até a galinha no meio, né? Igual a Cidade de Deus, né? Essa galinha, ela é bem rápida, assim, não é que nem todo mundo ouviu comentar, eu fui um dos que ouvi comentar muito da tal galinha, mas é uma cena bem rápida. E eles estão correndo, assim, são crianças, estão correndo pela favela deles lá, uma favela indiana, sabe? Que mostra a realidade indiana, não a realidade que a novela da Globo aí tá mostrando pra todo mundo, que tem uma criança dançando dentro de cada casa, que não é assim. E mostra eles correndo, e a fotografia dessa primeira parte do filme, eu acho que pelo menos da infância deles, é bem isso, é bem Cidade de Deus, assim. Porque é uma coisa que ficou bem familiar para nós, mas não é isso. Ao longo do filme perde um pouco essa visão, porque tu vê que o filme tem muito... muita identidade própria, assim, não ficaria. Apesar de que eu ouvi falar que o diretor deste filme é fã do diretor do Cidade de Deus. Sei, é o Danny Boyle, né? Isso. Ele fez Transporting, é. Isso, é. E chorei, e vai lá ver. Se já ouviu o final do filme, vai lá que tu vai chorar do mesmo jeito, porque é lindo o filme. É, tá na minha fila pra assistir, eu tô querendo assistir esse filme. Pois é, você falou esse negócio assim da pessoa ganhar no final e você se emocionar pela pessoa, foi o que aconteceu comigo até esse sábado agora, não é filme. Foi esse sábado agora, eu ia sair com uma menina que eu tô ficando, né? Que eu tô saindo com ela. Só que ela tava meio doente, né? E resolveu não sair. Aí eu fiquei em casa. Aí eu me lembrei que tinha a cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame, né? É uma cerimônia que acontece todo ano, há mais de 30 anos, se eu não me engano. Que eles escolhem 5 artistas do rock, da música, né? Vamos dizer assim, porque até Madonna entrou lá. Pra entrar no Hall da Fama, né? E tal. Aí esse ano foi o Metallica. Aí quem me conhece sabe que eu sou louco, alucinado. É Pelo mesmo? Metallica, tenho tatuagem, então eu fui pro show de 99 deles e conheci os caras no camarim e tal. É, dei uma camisa do Bahia pra Jimmy Hetfield, e Jimmy Hetfield eu espero que ele esteja usando hoje em dia. Aí, eu cheguei e peguei, né? Fiquei assistindo até 3 horas da manhã assistindo o diabo da apresentação. Metallica foi a última, a se apresentar. E A os discursos. apresentação, a qual eu não posso deixar de citar, que tu fez aquela excelente cobertura, né? Que tu traduziu toda ela e escreveu algo em cima Foi daquilo. no dia seguinte, pois é, eu ia chegar nisso. Aí eu assisti na apresentação e quem introduziu eles no hall foi o Flea, que é o baixista do Red Hot Chili Peppers, e o discurso dele foi, pô, maravilhoso. Eu fiquei assim de sei lá, arrepiado quando vendo assim e tal. E depois cada um dos membros do Metallica, inclusive o pai do Cliff Burton, né, que é o baixista deles, que faleceu em 86. Cada discurso assim, aí no final do discurso de Matt Field, que é o cantor da banda, né, guitarrista, né, ele abraça o baterista, né, o Lars Ulrich, que fundou a banda junto com ele, mas abraça de um jeito assim que eu cheguei, porra, velho. Eu não chorei não, mas fiquei muito emocionado. Tanto que eu me empolguei, no dia seguinte eu peguei, achei o discurso na internet e traduzi, botei no Whiplash, né, que é um site que eu sou editor de notícias lá também, né? Sim. Aí eu postei lá, postei em outro site também. Aí depois eu soube que tem até uma menina que trabalha, uma usuária aqui do blog, que trabalha na Folha de São Paulo, até pediu autorização para se a Folha de São Paulo poderia usar, assim. Eu cheguei, não, pode usar e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei Pode e meio impactado. deve, né? Vou mandar até o link aqui do texto, aqui, tá aqui, pronto, para quem É, quiser. vou deixar no post o link da matéria. Excelente matéria. Mas quem gosta de Metallica, veja aí, leia o discurso, tá traduzido, espero que você eu tenha traduzido direitinho, né? Ninguém reclamou até agora. Mas principalmente vejo o discurso do Flea, do Red Hot, falando sobre eles, e o de Jimmy Hetfield no final, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. E vamos continuando, né, nos filmes, né? O outro filme que eu chorei, que eu tinha esquecido, me lembrei agora, foi Uma Lição de Amor, com o Sean Penn. Ah, champanhe. E a Dakota Fanning, aquela menininha, ela no filme, acho que ela devia estar tá bem novinha, não devia ter nem 7 anos de idade. Onde é que essa garota fez filme atualmente aí que eu vi, mas eu não Como me é? recordo. Filme atual que essa garota fez. Filme atual, ela fez um bem polêmico, que ela é estuprada, né? Tem até no blog, eu esqueci o nome do filme. Mas e aí? E ela vai estar tá no próximo Crepúsculo, né? Ah, meu Deus, Crepúsculo. É, não vamos falar desse filme não, pelo amor de Ah, Deus. não, Crepúsculo não. Chora aí, conta, eu tô chorado que é melhor. Pois é. Aí esse filme, a gente. Porque quando eu morava em Salvador, eu tinha uma tia que ela trabalhava no jornal de lá, né? Ela sempre ganhava a cortesia. Que ninguém do jornal dela ouça isso agora, porque o que eu vou falar é muito grave. Ela sempre ganhava cortesia e tinha gente que trabalhava lá que nunca ia para essas cortesias pro cinema, né? E essas cortesias eram toda segunda-feira, era a pré-estreia do filme que ia estrear na sexta, ainda que ia vir. Aí ela chegou, ela chegou assim, ah, vá com o nome aqui, José Moreira de não sei de onde. Aí fulano de tal, de não sei de onde. E podia botar mais um acompanhante, né? Aí ela dava uns 5 nomes, a gente ia de galera pro cinema, né? Com 10 pessoas, vamos dizer assim, né? Ou mais. Eu já fiz muito isso. Tudo assistir filme de graça, com o nome de outras pessoas, sabe? Chegava lá, qual é seu nome? O meu é José Moreira Neto. E um amigo meu, José Moreira Filho, que era filho do cara. Da mesma idade. Aí a gente entrava, assistia esses filmes todos aí, era muito legal. Aí, e como é aquele negócio, né, de graça até injeção na testa, né? Aí vamos assim, aí quando eu sempre ligava, mas pra saber qual era o filme que ia passar, né? Aí a mulher falava, uma lição de amor. Aí naquela época a internet não era tão assim, sabe? Sim. Quer dizer, já era, né? Mas eu acho que eu também não era tão ligado assim à internet como eu sou hoje. Aí eu cheguei, pô, que filme é esse? Uma lição de amor, deve ser uma merda, não sei o que e tal. Aí vamos assistir esse aí. Aí é de graça mesmo, vamos assistir. Aí, poxa, o filme é muito legal. É todo cheio de canções dos Beatles durante o filme, né? Que o protagonista, o Champagne, ele é louco pelos Beatles. E aliás, não são os Beatles que cantam na trilha sonora, são outros artistas, é de Vedder, do Pearl Jam e outras coisas assim, cantando música dos Beatles. A trilha sonora é bem legal, pra quem quiser procurar. É, o nome do filme em inglês é I Am Sam. E assim, o filme é muito legal. Ele faz um doente mental, né? Ele tem problema ele tem um retardamento mental e tal. Não sei se é assim que fala, me desculpe aí se eu tô ofendendo alguém. Mas ele acaba assim que, não sei como, ele engravida uma mulher. Não sei se é mulher prostituta, não me lembro direito se o filme explica isso. E a mulher deixa a menina na mão dele. E ele cria essa menina com esse problema dele mental e tal. Ele cria essa menina, a menina normal. Esse a menina filme é... funciona... Esse filme super é bem, inteligente. Bem forte, né, pelo jeito. É, muito forte. A menina é super inteligente. É, cuida dele como ele cuida dela, sabe? Os dois se amam e tal. E a menina da Dakota Fanning é uma... Porra, a menina é uma excelente atriz, essa menina, velho. É uma criança. Meu Deus do céu. E muito boa atriz ela. E o filme todo é isso. A justiça descobre, né, que ele tem um problema mental e tal. E quer tomar ele da... Quer tomar a menina dele, né? Porque a menina não... Porque acham que ele não tem condições de criar uma menina, né? As pessoas não têm noção. Dele e tal. Aí ele vai pra julgamento e tal. A menina também. Aí a Michelle Pfeiffer, que faz a advogada dele, vai defender ele. O filme é muito bonito mesmo. E no final da sessão, assim, eu olhei assim pra meus amigos também. Meus amigos tudo chorando, que nem... O momento que começou o choro foi quando? Foi assim, não sei, não me lembro não, porque tem um tempinho que assisti esse filme, mas acho que foi lá pro final mesmo. Aí eu olhei assim pro amigo meu não tava chorando, né? Aí eu cheguei, porra, cara, tu não chora não? Ele, eu choro por dentro. E começou a chorar também. Ele não queria chorar na tua frente. Eu choro por dentro. É estranho isso aí. Pois é. Que ele não esteja ouvindo, ou chorando agora. Pois é, o AMC é uma lição de amor, também tem no blog, vocês procurem aí, quem não viu. Vamos deixar os links de todos os filmes que a gente fizeram chorar e ao lado quem chorou, sabe? Leonardo chorou, Torinho chorou. Vou fazer assim pro pessoal comentar e ver se é válido o nosso choro pelo filme depois. Se eles choraram também, né? Seria legal se o pessoal adicionasse aos comentários, de preferência aos comentários, né? Não por e-mail, pra deixar os comentários expostos ali. Quais filmes choraram, né? De repente surge mais alguma ideia em torno disso aí. E se vier sacanear a gente porque a gente é chorão, você não tem coração. Você não tem mesmo. Pois é, você é um insensível, coração de pedra, merece arder no mármore do inferno. É verdade. O coração gelado, né? Não tinha um personagem, algum desenho com o coração gelado? Tá aí então. Isso, os Cinhos Carinhosos, não sei, não me lembro. Isso, Cinhos Carinhosos, coração gelado. Bom, um outro filme que eu chorei, que não é filme, é uma animação, mas nem por isso deixa de ser enquadrado como filme, né? Uhum. Que também, de certa forma, é recente, tem pouco tempo, que é o Wall-E. O Wall-E é o filmezinho aquele da Pixar. Maravilhoso. Do robôzinho Wall-E, né? A maravilha desse filme começa pelo simples fato de que tu vai ficar o filme todo, né, ouvindo pouco texto. Pelo menos até a metade dele tu vai tranquilo, sem ouvir nenhuma voz, assim, por assim dizer, voz, né? Um diálogo. O filme vai magnífico, né? Filme aí, lembrando que é uma animação, né? Vai magnífico com a beleza da cidade destruída, que é uma beleza ver aquela cidade destruída na animação. E mostra a vida do robozinho, o Wall-E, que é um robozinho que ele foi projetado para compactar o lixo e organizar, né? Acho que quando a cidade ainda estava... Limpar a terra, Isso, limpar a terra enquanto os humanos ficavam no espaço, não é isso? Não, não. E... Pelo que eu entendi no filme é assim, ele era um robozinho que enquanto a cidade estava funcionando, existia pessoas vivendo naquela cidade, no mundo, ele era um robozinho que cuidava da questão do lixo. Não. É assim, a história é a seguinte, os humanos poluíram demais a terra. Sim. Aí entraram numa nave para ficar sobrevoando o planeta Terra, né? Enquanto Sim. isso, ficava os robôs iguais ao Wall-E, né? Pra limpar a Terra. Não, mas aí é que tá, porque só tem ele. Mas só tem ele. Pois é, mas você não se lembra não que no filme tem vários robôs iguais a ele, mas estão todos já... Desativados, é. Isso, por isso que eu acho que ele foi o único que sobreviveu e por isso que as pessoas largaram da Terra. Tanto que eles mandam aquela robozinha, a Iva, né? Pra ver se tem vida. Pra ver se tem vida, que aí quando tivesse vida era a oportunidade deles voltar pra Terra. Mas bem, o filme vai indo com o robozinho, mostrando o dia a dia dele. Muito, muito lindo, e eu vou usar de um termo aqui que o pessoal vai ver de mim, engraçadinho e fofinho, né? Porque ele fica na cidade ali, cuidando do lixo, e ele coleciona as coisas. Tu nota que ele tem um sentimento porque ele coleciona as coisas, ele acha umas coisas diferentes, tipo, uma hora que ele acha um sutiã e bota na cabeça, sabe? Ele acha que é um óculos. Pois é. E ele leva as coisas e guarda, e ele mora dentro de um container que ele tem esses vários itens. Ele assiste TV e ele vê um casal dançando e ele quer imitar. É maravilhoso. E aí, não, eu saí, desculpe, Léo, eu saí do cinema no dia, eu me lembro. Eu passei numa loja de brinquedos e comprei um Wall-E pra mim. Tá aqui na frente do meu computador, tá olhando pra mim. E aí chega a tal robozinha Iva, que é uma robô bem diferente dele, ela é bem mais moderna, e ela até ataca, tem os tiros, e ela tá procurando a vida, só que a gente não sabe disso. E ele acaba vendo ela e ele fica fascinado por ela, porque ele acaba achando ela linda, né? Diferente. Ele também era muito solitário, ele, né? Sim, ele é um robozinho todo sujo, arcaico, né? Bem diferente dela. E ele se apaixonou por ela e ele acaba tentando ficar amigo dela. Uhum. Só que nisso ela acaba encontrando vida na Terra e ela entra num modo de espera, que ela pega a planta e vira no modo de espera. E aí a nave vem buscar ela e ela vai pro espaço. Só que ele arranja um jeito de ir junto pro espaço com ela. Uhum. E aí ele vai pro espaço e entra nas maiores confusões, né? Que nem diria o apresentador lá da Globo. da tarde. Entra nas maiores confusões espaciais. E só vai aumentando aquela ânsia de ver se ele vai ficar com ela, o que vai acontecer entre os dois, porque é um amor de duas máquinas, não é uma coisa que é fácil da gente entender, assim, né? A gente ver aquilo. E aí um filmaço que muito pouca gente não entendeu. É, o povo ficava assim, não tem diálogos, pô, o filme é meio parado, cara, você... como eu tava dizendo outro dia, eu tava lendo uma crítica sobre esse filme, e a coisa mais certa sobre esse filme é isso. Ele foi lançado na mesma época do que o Kung Fu Panda, né? E o Kung Fu Panda é um filme muito legal também, é muito divertido. Mas é isso, o Kung Fu Panda é diversão. O Wall-E é cinema, é como se faz. O pessoal da Pixar, eles são maravilhosos. Todos os filmes deles são fora de série, acaba com qualquer um. É, o Wall-E realmente chutou o pé da barra pra mim, o melhor filme de animação que eu já vi, sabe? E compete com filmes... Com nem Ghost ali que eu vi, em questão de chorar. E aí no final, os dois, tem uma hora que o Wall-E perde a memória, e aí tu vai ao choro, porque tu imagina que ele esqueceu todo aquele sentimento, porque reativam ele, e ele volta sem o sentimento, sabe? Ele volta como um robozinho normal, ele ignora, tudo. E até que ele leva mais um choquezinho, e aí ele retorna com a memória dele, e aí é só alegria e choro, porque os dois, de certa forma, vão ficar juntos, entre aspas, né? Mas eles realmente ficam juntos até o final do filme. E o filme acaba e te dá aquela sensação de que tu quer ver mais que aquilo, sabe? Só que não tem mais que aquilo. E é isso que eu acho legal da Pixar, é que eles não dão continuidade. Eu acho que ali o Toy Story foi a única animação deles que teve continuidade. E a não, mas vai ter Carros 2. Carros 2? É, mas é bem diferente assim, o gênero, né? Se pegar dentro da Pixar assim, um Wall-E de um Carros, né? É. Carros é um desenho... De... Não, eles mesmos falam, né? Que eles mesmos falam que não gostam de fazer, mas tem filmes realmente que não precisam fazer uma continuação. O Wall-E é um que eu não gostaria de ver uma continuação, porque eu quero continuar com com aquilo que eu vi, sabe? Ah, fantástico, lindo, a cena dele no espaço com ela, tá os dois voando juntos, assim, que lá é magnífico, é, nunca mais vou ver numa animação aquilo. Tá aí pra sair o Up, né, a nova animação da Pixar. Eu já olhei o trailer e me emocionei, eu tava até falando pro Tourinho antes que... Muito legal. Porque eu não sou, assim, fanático por cinema, mas eu fazia faculdade de artes, né, licenciatura em artes, então eu acabei vendo arte. Design, né? Não, designer não, designer é o panda lá do Pauta Livre, né? Mas eu sou também condenado, né? Porque pode me chamar de artista se quiser. E aí eu acabei vendo a arte de outra forma, sabe? Melhorou minha concepção, assim, sobre os filmes, sabe? Meu modo de ver. E aí tem uma cena... Pode dizer. Não, e aí tem umas cenas que eu vejo que me fazem, assim, não chorar, mas ficar com os olhos cheios, assim, de água, sabe? Dá aquele arrepio, assim, de lindo que é a cena da compreensão que tu tem sobre aquilo, sabe? Eu vou mandar aqui pra você um link de uma tira que eu vi num blog sobre a comparação entre os filmes da Pixar e da DreamWorks, né? Manda que a gente anexa. Eu vou tentar ver se eu acho também uma coisa que é relacionada ao Wall-E, que é assim, é uma imagem do personagem real. Vamos imaginar aí o Wall-E, o robozinho Wall-E, e tem uma imagem feita por algum desenhista que seria o Wall-E como se ele fosse um ser humano. Ah, legal, eu quero ver. Ficou bem legal, assim, sabe? Porque o personagem tem a mesma roupa e tu olha pro rosto do personagem e tu vê o robozinho, sabe? Aí tem outros personagens também, não só o Wall-E, de outros desenhos, tipo Nemo. Tem todos os personagens como se eles fossem humanos. É bem legal, vou deixar o link ali também. Legal, eu quero ver isso também. Sim, pois é. Então, agora sou eu de novo? Sim, é tu. Então vou falar... Falei muito, né? Não, eu vou falar aqui o que... As pessoas podem não entender, mas eu vou tentar me explicar. Eu chorei no Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Não consigo compreender, mesmo que tu explique. Cara, a primeira vez que eu assisti, não, eu li Senhor dos Anéis. Muito antes do filme virar essa febre toda. Eu tô com 31 anos hoje, e eu li, acho que Senhor dos Anéis, eu acho que eu devia ter uns 14, 15 anos. E, cara, eu adorei o livro, são não sei quantas, são mais de 1.000 páginas, e todo ano eu procurava sempre reler o livro, até hoje eu pego e leio ele, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, apesar de não ser muito ligado a gênero assim de fantasia e essas coisas, mas não sei, Senhor dos Anéis tem alguma coisa assim que o cara criou um universo, esse Tolkien ou ele fumou maconha, ou então ele é um gênio, velho, porque o cara inventou uma língua nova, pelo amor de Deus, velho. É um élfico. Pô, e tem gente imbecil que fala élfico, pelo amor de Deus. Aí, desculpe aí quem fala. Você que sabe élfico. Vai perder seu tempo com outra coisa, pelo amor de Deus. Não vai perder seu tempo falando élfico, não, velho. Aí é isso. Aí eu li. Aí eu, quando chegou, teve o filme, eu fui um. É a mesma coisa com o Watchmen agora, né? Quando teve o filme de Watchmen, eu cheguei, não, pelo amor de Deus, não podem fazer filme de Watchmen e tal. E o Watchmen me decepcionou, o filme, pra falar a verdade. Eu ainda não vi, tô curioso. Eu sou muito radical em relação à adaptação de quadrinhos, sabe? Porque eu não gostei do Wolverine também por causa disso. Nunca vi Wolverine de bonzinho. Aí tá, né? Aí o Senhor dos Anéis também foi a mesma coisa. Poxa, que merda que vão fazer com o meu livro favorito e tal, não sei o quê. Aí, quando teve o primeiro filme, eu assisti, eu vibrei. Tudo bem, tem as suas mudanças e tal, porque, querendo ou não, é difícil você adaptar um livro de 1.000 páginas, né? Mas... É aquilo que eu falei, né? É difícil de adaptar e difícil do fã gostar, né? Porque já teve aquela experiência antes. Até o Poderoso Chefão, que é... Eu tenho um livro também. O Poderoso Chefão, ele adaptou uma coisa. No Poderoso Chefão, ele tem dois filhos homens. No filme ele tem um filho homem e uma filha mulher. Eu tenho uma curiosidade imensa de ler o livro do Poderoso Chefão, mas eu ainda não me dediquei a procurar. E eu acho que deve estar caro, né? Eu acho que é o único assim, que eu li, assim, que é tão bom o livro quanto o filme. Não tem, assim... E realmente foi um... Eu não me lembro, assim, ter alguma parte que tenha ficado de fora, nem nada, não. Acho que tem, sim, mas eu não estou lembrado agora direto. Se é da parte de Las Vegas ou de Cuba, eu acho que eles utilizaram no segundo filme. Acho que foi um negócio desse. Sim. Mas o livro é muito bom, O Senhor dos Anéis. Aí teve o primeiro filme, eu fui assistir, né? Curiosidade, claro, né? Adorei. Eu cheguei assim, poxa, aí o cara. Eu via que ele pode ter mudado algumas coisas, mas tinha aquele amor pelo livro, sabe? Tinha aquele comprometimento e tal. Tinha coisas assim, tem várias coisas assim que eu imaginei no livro. que como seria no filme, e ele fez a mesma coisa, ele tava com uma visão extraordinária, o Peter Jackson, né? Aí beleza, aí veio o segundo já achei que foi mais ou menos, o segundo, né? Que é o livro que eu mais gostava, o segundo, As Duas Torres. Aí veio o Retorno do Rei. Cara, o Retorno do Rei, eu chorei 3 vezes em 3 cenas do filme, 3 vezes. Mas não é um filme de ação épica, Torinho? Mas assim, é porque, olha, a primeira vez que eu chorei no filme, quem assistiu o filme deve lembrar, né? É quando o Faramir, que é o irmão do Boromir, o pai não gosta dele, né? O pai prefere o outro, né? O que morreu, o Boromir, que morreu no primeiro. E o Faramir, o pai dele é o Denethor, né? Gostava mais do Boromir, que é o que morreu no primeiro filme, na Sociedade do Anel. E ele faz de tudo pra que o pai tenha orgulho dele e tal, não sei o quê. Aí ele vai lutar, mesmo sabendo que ele vai morrer se ele for lutar. E ele vai à luta pra satisfazer o pai, aí o pai nem aí pra ele. Aí o Pippin, né, que é um dos hobbits que estavam lá acompanhando, começa a cantar uma música, que aí nessa música eu comecei, caramba, tem até no livro essa música. Aí o caramba, aí começou só a descer a lágrima, né? Isso nessa hora, minha namorada na época, que hoje já é ex, né, ela não tinha visto ainda, né? Aí a segunda vez foi na morte do Théoden, né, do rei Théoden, de Gohan, quer dizer. Gohan é Dragon Ball, né? É o Goku. O Goku e Gohan. Pois é, aí o rei de Rohan, na hora que ele morre, aí a Eowyn, né, que é a sobrinha dele, vai defender ele. No livro ela é disfarçada, ela tá disfarçada de homem, mas no filme mostra logo que ela tá disfarçada e é ela mesmo. Porque pra disfarçar uma mulher de homem assim, é meio difícil. Aí isso aí eu até deixei passar. Mas no final que ela chega, o espectro do anel chega assim pra ela, homem nenhum vai me matar, ela chega, tira o elmo assim, eu não sou homem. Aí chega essa espadada nele assim, eu, caralho! Sou cabra macho. Rapaz, aí ela chega, vai falar com o rei, né, que tá lá caído já e tal, aí ele chega, eu reconheço você e tal, e o rei Teodoro era um dos meus personagens preferidos do livro, aí eu comecei a chorar também, aí ela já começou a notar, a minha ex tava do meu lado, né. Aí você tá chorando, eu, não, não, não. Não, não. Por que tá dizendo isso? Não, chorando, eu. Aí, e detalhe que o casal que tava do lado da gente também tá chorando, cara. Aí. Que não se abraçou neles, Tori. Se abraçou, vamos chorar todo mundo junto. Dá um abraço, meu povo. Vamos ser felizes. Então. Aí, can we all just get along? Aí, pois é, aí... Aí a terceira parte foi lá pro final, quando tem a coroação do Aragorn. Assim, tá a cidade toda lá, a Minas Tirith tá... Eu sei o nome tudinho, rapaz, eu sou muito nerd, velho. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, pensa pelo lado positivo. Eu sei, com certeza, eu sou nerd com orgulho. Aí... E pego mulher, não tô brincando. Isso é a parte boa também, tem que fazer isso. Nerd tá em voga, rapaz. Nerd tá, sim, na moda. Tá agora. Na moda, nerd, geek é super moda. Pois é, ora. Que ninguém quer atleta safado, não, rapaz. Quer homem direitinho. Forte. Aí. Sim, aí na coroação do Aragorn, aí que ele tá descendo assim, aí todo mundo se reverenciando a ele, né? Aí os hobbits, né, os quatro, né, o Frodo, o Sam, o Pippin, o Merry vão também se curvar a ele, né? Aí ele chega e fala assim, meus amigos, vocês não se curvam a ninguém. Toda vez que eu falo isso, eu me arrepio. Véio. Se você me visse agora, eu tava arrepiado. Aí, a cidade toda se curva pros hobbits. Rapaz, eu fiquei assim, aí eu comecei a chorar. Eu, cara, meu Deus do céu, não sei o que e tal. E eu acho que essa cena não tem no livro. Eu acho que ele fez isso na hora. Mas foi uma cena tão bonita que eu comecei a chorar e tal. E não parei de chorar, eu acho que ainda teve mais uns 5 minutos de filme, e eu não parei de chorar. Aí eu me lembro que minha ex, a gente tava com... Terminou o filme, a gente teve que... Ela teve que esperar eu parar de chorar pra gente sair do cinema. Isso aí eu já passei por isso também, de ter que ficar dentro do cinema. Eu não me lembro qual era o filme, eu sei que eu chorei, e aí eu fiquei com vergonha, porque eu sabia que já tava pra começar outra sessão, e tava uma fila imensa, assim, umas 3 filas, e eu ia passar no meio das filas. E eu não queria passar um baita marmanjo chorando, não me lembro qual era o filme, mas um baita marmanjo chorando assim na frente das pessoas, eu não queria passar, fiquei lá um tempão lá dentro daí. É fogo mesmo, é fogo. É vergonha, é horrível. Mas fazer o quê? Já chorei em Trapalhões, velho. Trapalhões, eu já chorei todo filme em Trapalhões. Pra mim. Tu sabe que eu não choro só assim quando a cena é dramática, sabe? Quando uma coisa assim, ela é muito, às vezes, não é nem chorar de engraçado, sabe? Quando uma coisa é muito inteligente, uma sacada assim, ou tem aquela visão artística. É, com certeza, com certeza. Eu já chorei vendo clipe, sabe? Clipe que eu olhei assim, eu falei, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui, sabe? Não era nada dramático. Pô, chorei já com esse tipo de coisa. Tu já viu o clipe Hurt, do Johnny Cash, que é uma cover do Nine Inch Nails? Já vi, sim. Meu Deus, velho, aquele Deus clipe ali é de cortar os pulsos. Eu fiquei todo arrepiado, e tô arrepiado agora. Se me visse, porque eu também fiquei arrepiado. Pois é, eu também tô aqui só de falar, velho. Rapaz, a gente tá muito gay, hein? Não, mas, rapaz, aquele clipe, porque acho que ele morreu pouco tempo depois. Acho que poucas semanas depois, né? Não, ele não. A mulher dele, a June, morreu poucas semanas depois. Acho que o clipe ainda não tinha nem sido lançado. E o clipe, ele falando, o clipe é pesadíssimo e tal, não sei o que, falando sobre a vida dele, tudo que ele fez e tal. Apesar de ser uma cover do Nine Inch Nails, né, mas tem tudo a ver com Johnny Cash. E a história de Johnny Cash, né, de Johnny Cash e Johnny Carter, né, eles é aquele casal que foi predestinado pra vida toda. Eu sou fãzaço de Johnny Cash, velho, muito antes de ser moda, né, que... Ele agora que teve o filme dele, né? O Joaquin Phoenix fez ele maravilhosamente bem, até por sinal. Mas a história deles é aquele casal que foi feito um pro outro mesmo. Ela morreu, 3 meses depois ele não aguentou e morreu também. Ele faleceu, foi seguir ela na outra vida. Isso é uma coisa bonita, é maravilhoso. E o filme, assim, eu gostei muito do filme do Johnny Cash, né? O Johnny Jr., né? Que eu não gosto de chamar Johnny Jr., eu gosto de chamar de Walk the Line, né? Que é o nome original. O final, me lembro do final do filme, eu esperava mais, assim, que ia mostrar mais da velhice deles, até os dois morrerem, né? Termina com ele pedindo ele casamento, que eu queria que fosse mais coisa. Foi um filme que eu gostei, mas devia ter muito mais coisas. Sei lá, Johnny 2. Não, eu tô brincando. Continuação ia estragar, ia botar com efeito especial ele. Dará mais o Joaquin Phoenix agora que virou rapper, né? Ele conseguiu, né? Conseguiu ficar ridículo, né? Não, ele enlouqueceu, né? Não sei se aquilo ali é marketing dele, mas... Eu acho que é marketing, Ninguém fica daquele jeito, um cara com dinheiro que... Eu tô curioso pra ver, porque um cara barbudo daquele jeito, parecendo um redneck, né? Um caipira americano. Ele, sabe que nem parecia, ele me lembra... Só falta anexar umas bombas no corpo dele e ele sair gritando, assim, que ele parece aqueles caras. Pronto, ele tá parecendo um da bomba. É isso mesmo. Torinho, cabe mais um filme meu ou não? A gente já falou o suficiente. Não, pode falar aí, eu já falei no filme, eu chorei. É? Vamos ver. E você com os Trapalhões, né? Eu chorei muito no Saltimbanco dos Trapalhões quando eu era pequeno, quando o Didi não fica com Lucinha Lins. É mesmo, isso aí eu não chorei, mas o Purinho chora. Didi sempre se lascava no final do filme, velho. Nunca brigava com a coisa. Eu vou falar mais umas, eu não vou me alongar muito. Que é um filme clássico aí, de um ator que não é assim, não que ele não tenha capacidade ou que não seja o gênero dele, mas não, que não é o que mais ele fez durante a carreira dele, que o filme é O Show de Truman, O Show da Vida, que foi interpretado aí pelo Jim Carrey, né, acabei esquecendo o nome, pelo Jim Carrey, e fantástico filme. Eu não sei nem se eu categorizo ele como drama, né, porque ele tá mais assim, eu poderia até dizer que ele é uma ficção, porque o que eles fazem no filme praticamente seria impossível de se fazer, eu acho, né, mas o filme conta a história de um bebê, começa com ele bebê, e que o bebê, ele é filmado desde o momento que ele estava no útero da mãe dele. É uma espécie de Big Brother. Reality show, um reality show da vida. E eles acompanham a vida do rapaz, da criança, até ele crescer, ficar adulto. E detalhe é que ele não sabe que está sendo filmado. Né? Isso, essa é a parte legal. Ele não sabe que está acontecendo isso. Todo mundo na cidade, a cidade é uma cidade real, assim, mas todo mundo é ator na cidade, tem tudo é falso, até um pedaço do mar é uma cúpula, é como se fosse uma cúpula de uma parte do mundo, assim, é uma cúpula tampado, que tem iluminação, tem tudo, assim, ele não sabe, ele lá dentro, durante... Eu me lembro que tem uma parte do filme que ele quer viajar, até fazer uma viagem para outro país e tal. E não pode, aí, né? O cara fala assim, não tem passagem. As ruas estão bloqueadas. Tudo que quer fazer, assim, que ele vai conseguir descobrir por um acaso, eles bloqueiam, né? Só que nisso tem uma mulher que quer tirar ele dessa vida, sabe? Que ele não sabe daquilo, né? Uma realidade falsa. E ela consegue entrar pra dentro. Ela entra como uma figurante do elenco, assim, que ele não sabe que existe. E ela começa... Ah, entrar pra dentro, né? Ah, foi feio. Mas isso não, eu não vou editar isso daí, você que vai ficar. Deixa tu me corrigir. Okay. E aí ela está lá e ela tenta dar dicas pra ele, tenta ajudar ele, só que ela é impedida, né? Só que com isso desperta nele uma curiosidade. Porque todo dia na vida dele é a mesma coisa. Ele sai, cumprimenta as pessoas, ele começa a estranhar que a mulher dele tá fazendo propaganda, que ela vai tomar o café da manhã e ela parece que ela tá conversando com ele, mas ela tá fazendo uma propaganda do produto, sabe? Porque tinha os, uhum, patrocinadores e tudo isso. E ele vai começando a caçar as coisas e ele vai descobrindo. Tem uma porta que ele abre que tá as pessoas sentadas conversando com o roteiro na mão. Ele abre um outro lugar, tem uma iluminação, sabe? Ele começa a ver que tem alguma coisa de errado. Até que no, ao longo do filme ele tenta pega um barco e tenta ir ao limite do mar, sabe? Porque eles causaram, no, durante o filme, na infância, eles causaram um trauma nele que... que ele teria medo de mar. Fizeram ele ter um trauma durante a infância. Só que aí ele vence esse trauma e pega um barco e vai indo até o limite. E lá no limite ele bate numa parede. No meio do mar, assim, tem uma parede, sabe? Divide. É. E aí o cara vem e dá a oportunidade dele sair ou continuar, né? Não me recordo se é assim, realmente. Uhum. É, dá o cara dá a oportunidade dele ficar, né? Ou ir embora, né? É, ele vai embora, não é? E aí ele vai embora, e o legal é que ele se despede, sabe? Aí eu acho lindo. Boa noite, bom dia, não sei o que lá, né? Não, é, ele se despede, sabe? E é lindo o filme, sabe? Porque eu não sei explicar o porquê que eu chorei nesse filme, sabe? Mas talvez seja pela revelação do mundo real pra ele, sabe? De que aquilo lá, tudo era falso, sabe? Me emocionei com aquilo. Achei lindo a descoberta, e acho que eu fiquei pensando nas possibilidades que ele ia ter na vida depois daquilo, e foi isso que me fez chorar no filme. Não, dele, assim, do filme de mais sérios do Jim Carrey, eu gostei mais do... O Show de Truman eu gostei, mas, assim, eu gostei mais do Mundo de Andy. O Mundo de Andy eu não vi. Que é até a biografia do um comediante, que era do Saturday Night Live, Andy Park, mas não me lembro se era o nome dele esse. Mas tem no blog, eu botei aí no blog. É legal o filme, é com a Courtney Love, aquela mulher do Kurt Cobain, né, do Nirvana. E o filme é... Ela faz a namorada dele. E... O filme é bem legal, o Mundo de Andy, eu gostei. Eu procurei até depois do filme eu procurei saber mais sobre o comediante, né, que ele fez e tal. O filme é muito legal. Uhum. Do filme de drama de Jim Carrey foi o que eu mais gostei, foi esse O Mundo de Andy. Uhum. E depois Show de Truman. Eu não vi aquele Cine Majestic que ele fez, não assisti. É, sim, foi. Não assisti. E o Brilho da Eterna, realmente, se lembrar, eu achei muito louco. Louco até demais. Olha que eu gosto de filme louco, mas eu achei louco até demais o Brilho da Eterna, realmente, se lembrar. Mas... Então acho que é isso, Turinho. Estamos aí já com um bom tempo. A última vez a gente gravou, acho que uns 20 minutos, 25. A gente já tá aí com 50 minutos. 50 minutos de bate-papo. Foi mais uma vez bom conversar contigo sobre esses filmes aí que fizeram a gente. Igualmente. Igualmente, a gente, assim que refrescar as memórias e as ideias, a gente volta e conversa mais alguma coisa. Mais uma vez o resto da equipe do Filmes com Legenda ficou de fora, porque ninguém tava acessível agora, né? Ninguém é desocupado que nem a gente, né? É porque eu tô de férias, né? Sabe? Por isso que eu tô bem envolvido com essas coisas agora, porque eu tô de férias, porque senão... Eu vou deixar um recado aqui pro Daniel, velho. Vou deixar um recado pro Daniel. Daniel, você tá fazendo com falta, velho. Você começou a trabalhar, só fica as postagens pra mim, velho. Pelo amor de Deus. Ah, o Daniel. Quem tava no chat agora, enquanto a gente tava gravando, era o... O Monkey, né? O Monkey D, né? Que é o Rafael. O Monkey voltou, graças a Deus. É. E mas o Daniel tá fazendo foto, porque quando você mandava os e-mails assim de pedidos, né, eu chegava nem a olhar, porque eu sei que ele ia responder. Ele tava rapidão, né? Quem pegou aí muito filme, assim, num dia, teve um dia aí que tu e o Daniel, acho que lançaram 50 filmes, né? Eu cheguei e fui lançar um, eu abri meu programa de feed, né? Eu olhei 50 filmes novos, esse pessoal tá doente, eu fiquei pensando, esse pessoal não tá regulando bem. Eu fico apavorado às vezes com o ponto que vocês chegam, sabe? Desocupado é fogo, velho. É fogo. É desocupado. É um serviço cultural que a gente presta pra esse. Pois é. E se alguém chegar nos comentários xingar, dizendo, ah, a legenda tá errada, não sei o quê, vai pra. Não, tô brincando. Eu falei que eu tô sempre disponível ali. Tem o tutorial. Tem o tutorial. Não deu o tutorial, manda um e-mail, um comentário que eu. Mas deixa o e-mail, né? Deixe seu e-mail no comentário, pelo menos, pra eu poder entrar em contato. Eu vou com dar certeza. Ajuda. Ontem um usuário do blog, no chat, né, que tem lá do lado do blog, ele falou que umas legendas de The Office estão sem sincronia, né, da primeira e da segunda temporada. Aí, mas não são todas, né? E como a primeira e a segunda temporada depois tem inteira, sabe, num torrent só, né? Sim. Aí eu pedi para ele, né, para ver, olha, você pode me dar uma olhada quais são as legendas que estão, os episódios que tá, as legendas estão sem sincronia e tal. Aí chegou, não, eu vou separar aqui, vou olhar tudo direitinho, vou separar e vou dizer para você quais são os episódios. Já pra, isso já é uma ajuda, sabe, pra gente demais. Eu cheguei, até falei, ok, cara, obrigado aí, por favor, faça isso mesmo, porque ajuda a gente aí. Ajuda até quem quiser baixar também. Ajuda muito aí, mais os próximos, né? Porque se eu pegar uma legenda sincronizada, eu vou ali, sincronizo, assisto, entendeu? Mas ajuda muito mais os outros usuários, porque a gente não tem como cuidar de todas as legendas. É difícil, né? Porque a gente confia no, nos legenders, que são o pessoal que pois legenda. Pois é, é bom deixar a gente, é bom deixar isso até entendido. Não é a gente que pega e faz a legenda do filme e bota pra vocês. A gente pega a legenda de outros sites. É. A gente pega torrent de outros sites. Não é a gente que pega, a gente, não é que eu vou pegar aqui um DVD meu, fazer um torrent do DVD e botar no site. A gente pega de outros sites, a gente não tem controle nenhum. Chega no chat, eu já fico. Eu nem respondo mais. A pessoa chega. Quando é que vai ter o Watchmen DVD, Rick? Eu sei lá, velho. Eu sei lá. O filme ainda tá passando no cinema. Nem Sim. foi lançado em DVD, pelo amor de Deus. É. A mesma coisa é aí, Velozes Furiosos 4 foi postado ontem, pronto, agora beleza. Agora se aparecer Velozes Furiosos DVD, eu vou mandar pra puta. É, o Velozes Furiosos, o pessoal mandou muito e-mail, eu tava louco já com o Velozes Furiosos. Ainda mais porque eu não gosto do filme ainda. Eu não sei, velho, eu nunca assisti nenhum dos quatro, velho, eu nem pretendo, assim. É porque, sei lá, eu gosto de carro original, não gosto de carro tunado, não. Eu gosto de carro com visual negro. Mas aí que eu tava falando ali, que o pessoal é só ter calma, muita calma. Não, ter calma, e a pessoa também parar. É porque tem muita gente que é afobada, é a pessoa chegar a parar e olhar assim. Poxa, esse filme tá lá no cinema ainda. É impossível que esse filme esteja em DVD. Sim, sim, é. Compreensão, né, Vão? É compreensão, pelo amor de Deus. Se esse filme tá no cinema, e tá lá fora no cinema também, principalmente, né? Pode ter até lançado lá fora em DVD, ele vai aparecer como o filme tá aqui no cinema. Pode ser, isso acontece. Como o Sim Senhor foi lançado em DVD e ainda tá no cinema aqui, né? Mas é porque sim. foi lançado lá fora. Ou seja, você chegar assim e procurar ter discernimento. O Velozes e Furiosos 4 foi lançado agora. O Velozes e Furiosos, não, desculpe. O Watchmen foi lançado agora, no mês passado. Foi no dia 6 de março, se não me engano. Ou seja, tem pouco mais de um mês, né? Hoje a gente tá no dia 9, né? Sim. Tem um mês e três dias e o povo já tá pedindo DVD RIP. Gente, pelo amor de Deus, o filme tá no cinema ainda. Não tem previsão. Se sair DVD RIP, vai ser, sei lá, pra junho, pra agosto, e olha lá. Pelo amor de Deus. Vamos ter calma aí que as coisas aparecem. É, pessoal, então... Gasta seu dinheiro e vai pro cinema, pelo amor de Deus. Sim, faça o certo. Dá uma passeada no cinema. Tu vai... Sair, é até legal o sistema de som. Agora, se você for morar no interior, lá no Acre, né? Desculpe, eu acho que o Acre... o Acre antes, os acreanos não existem. Pois é. Se você morar no interior do Acre e não chegou o Watchmen, aí tenha paciência que daqui pra agosto chega até o Watchmen DVD RIP aqui pra você baixar. É, mas o pessoal já falei mais uma vez, vou acrescentar, né? Filmes com legenda, filmescomlegenda@gmail.com. É, manda um e-mail, tá? Com dúvida, manda e-mail, eu respondo. Pessoal que manda e-mail sabe que eu respondo. Às vezes, se eu não respondo é porque tá com muito e-mail, que às vezes aí teve um pico aí que deu 350 e-mail aí. Depois daquele último podcast, aí teve um dia que deu isso. É uma cacetada pra responder, às vezes eu não dou conta de responder tudo. Até eu tenho quase postado quase zero. E tá difícil, mas eu respondo, dou suporte, passo meu MSN pra todo mundo que me pede, não... Tem papo assim, ah, quer, tá com difícil, me adiciona no MSN, que eu te ajudo. E o pessoal, acontece muito uma coisa aí também, ó. Eu vou ensinar a pessoa e a pessoa às vezes não consegue. Eu dou a explicação e a pessoa não compreende. Ótimo, tudo tranquilo. Eu que trabalho com informática, sei como é isso. Sei que tem usuário que não tem experiência com computador, que tem dificuldade de entender. Amiga minha mesmo, ela querendo baixar o filme do meu blog e tal, né? Aí eu cheguei, entrei no MSN que eu vou te explicar, tá tudinho. Aí essa menina, eu falando assim, ó, instale isso, aí eu mandei ela instalar o torrent, mandei ela instalar o pacote de codec, mandei ela instalar, o que mais? Até o WinRAR, que eu falei, ó, instale aí, porque acho que você não deve ter, né? Sim. O WinRAR, né? Aí eu cheguei e mandei ela instalar também e tal. Cara, ela só fez baixar, eu cheguei, instalou, ela instalei, eu cheguei aí ela baixou o filme lá. E agora? Aí apareceu um negócio aqui, eu preciso de um programa. Eu cheguei, menina, você já baixou aí, instala esse negócio aí. Aí eu sei que ela depois assim, ai meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu cheguei, rapaz, dê um print aí na tela. Sim. Você vê o que você tá fazendo, e meu primeiro ela chegou, o que é print? Aí eu não. O pessoal não sabe aí o que eu faço. Quando eu vejo que a pessoa tá com muita dificuldade, sabe, eu ofereço duas opções. Eu falo assim, ó, a partir desse momento, né? Quando eu dou essa opção é que eu noto que tem dificuldade, ou às vezes eu tô com pouco tempo, às vezes, nem sempre eu tô 100% disponível. O que que eu falo? Temos dois caminhos agora. Eu te explico tintim por tintim, né, e vai demorar, ou tu me dá a seguinte opção, que é instala um programa no teu PC, que não é nem instalado, pode só abrir o programa, e eu vou poder acessar o teu computador enquanto eu possuir a senha. No momento que tu desconectar da internet, que tu fechar o programa, ou que tu mudar a senha, que muda automático, eu não nunca mais vou entrar no teu computador. Nem que eu queira. Ah, então eu ofereço essa opção. Só quando eu ofereço essa opção, a pessoa acha que eu vou botar vírus, que eu vou vigiar ela e tudo mais. Mas não é isso, eu só tô querendo ajudar, e a pessoa fica com medo. Tem até um dos nossos parceiros aí que tava com uma dificuldade. Os parceiros ali, os blogs parceiros, tava com dificuldade, que eu fui ajudar e eu ofereci essa opção, e ele preferiu ficar com o problema do que arrumar. Então, se eu oferecer essa opção, não se assuste, Então, que é um tá explicado. programa. Não é nem eu que dou o programa, eu peço pra pessoa ir no site oficial do programa e baixar Ah, mas eu acho que eu pra sei o ajudar. que é. É, Eu o acho que eu sei o pessoal que tem é. medo. Só tem Eu medo acho que eu sei o que é. Ele devia estar com alguma foto comprometedora no pra. Ah! HP. Aí não queria que você visse, depois você olhava assim sem querer. É, entro lá no computador de algum homem que peça ajuda, tá lá uma foto do Rick Martin. Texto fora de wallpaper. Não seria muito legal isso, não. Mas não se assustem, se eu oferecer a opção na qual eu digo assim, ó, posso acessar o seu computador, eu vou entrar aí, vou usar seu mouse, seu teclado, eu não vou fazer mal para você, eu só quero ajudar você e ir embora, que você seja feliz e baixe filmes e aproveite, não é nada de ruim, não se assuste. Com certeza, com É. certeza. Então é isso. Era até bom fazer um vídeo disso, né? Mostrando assim para o povo chegar. Abaixa esse vídeo aí no YouTube aí, veja e você vai entender mais ou menos o que é que você tem que fazer. É, sim, os tutoriais, né? Às vezes as pessoas até têm preguiça de ler, sabe? Eu não li, vamos dizer, até assim comunidade de Orkut, né? Tem muita comunidade de Orkut que é assim, proibido o tópico de joguinhos. Aí a pessoa vai, pô, mete um tópico de joguinhos, sabe? Ah, é, isso Só aí que é. o povo tem preguiça de ler, velho. O povo tem preguiça de ver as instruções e tal. É fogo. Mas pode fazer, né, velho? A gente vive num mundo supersônico hoje em dia. É, mas até foi por isso que eu sempre vi tutoriais de sincronizar legenda e eu nunca gostei, porque tutorial de sincronizar legenda em texto não é uma coisa muito boa. Foi por isso que eu fiz aquele vídeo tutorial, que mais uma vez eu vou repetir, que tá logo acima do chat ali, tu lá dá uma lida naqueles links que tem ali. Tá lá, vídeo tutorial sincronia de legenda. É um tutorial que eu fiz ali em vídeo. Não Aí foi, eu nem vi esse vídeo ainda, vou dar uma olhada. tem eu no vídeo, não precisa se preocupar, você não vai se assustar, eu não apareço no vídeo. É uma filmagem do meu desktop, né? Tu vai ver ali o mouse indo, e tu vai, ao mesmo tempo que eu tô fazendo as coisas, eu tô explicando o que que eu tô fazendo, e tu vai conseguir sincronizar. Não conseguiu, entra em contato no e-mail que eu dou suporte extra. Coisa que nenhum blog aí faz pra ti, a gente faz. Eu dou suporte online aí, quase 24 horas por dia. Nós somos os melhores. Aproveite. We are the champions. Yeah, my friends. Aí sim, Léo, era bom falar só sobre a rifa, né? Que Ah, tem. é. Ah, é. Bom, importante, né? A gente acabou não conversando muito sobre a rifa ainda. O que que a gente vai fazer? A gente gostaria de dar DVDs para vocês todos participarem, sortear DVD, camisa, que eu já tinha prometido há um tempo, mas não tá difícil. Original, viu, gente? Não é pirata, não. É, Original. DVD original. O que eu pensei daí? Pô, a gente podia fazer uma rifa. Só que geralmente as rifas, eu não participo de rifa por um simples motivo, porque tu tem que acertar um número. E é difícil de tu acertar um número, sabe? Vai lá, pega a Loteria Federal, que se não me engano são 5 dígitos, que eu tô estudando para fazer direitinho. É de, pô, acertar 5 dígitos é difícil. Então o que que eu pensei? Melhor do que se acertar é se eu me aproximar desse número. Então o que que eu pensei assim? Vamos fazer uma rifa. Como a gente tem um número bom de visitas aí, que está em torno de 7 mil visitas agora, eu imagino que dessas 7 mil visitas, 100 pessoas teriam interesse. Pensei baixíssimo assim, ó. 100 pessoas teriam interesse em participar dessa rifa. Então, a rifa é o seguinte: R$ 1. Você deposita R$ 1, vou deixar dados para conta, tudo ali. O que vai acontecer? Deposita R$ 1, manda um e-mail pro blog informando: ó, meu nome é fulano de tal, eu depositei o dinheiro e o número do depósito é esse. Eu vou confirmar o depósito online, né, e vou lá registrar. Lá no post que vai ter lá, vou registrar o teu nome e o número que tu escolheu. Tu vai mandar lá, ó, depositei R$ 1 e o meu número é 55551. Eu quero esse número. Tá? E eu vou lá registrar, fulano de tal, número 55551. Esse número é teu, ninguém vai pegar teu número. Vamos fazendo assim, vamos estipular um tempo, vamos ver o que é melhor, né? Pelo menos pra gente pegar o dinheiro da compra do DVD, que independente é isso, vai estar o DVD lá, mesmo que só um compre, vai estar o DVD. Se for o Gangster 2 duplo, ou o Gangster duplo. É. Eu compro umas 10 rifas. Não pode participar, Toninho. Não pode ter do blog. Quase vou deixar de participar. Não vai, vai, que vai chover de meia dizendo que teve tramutagem na rifa, tu vai ver. E aí, assim, eu saio do blog. É, se demite. Aí o que acontece? Vai estar lá, tu vai botar teu número, a gente vai estipular a data que vai ocorrer o sorteio pela Loteria Federal, para não ter tramóia. Vai poder ir lá no site e conferir o número que saiu. E aí o que acontece? Não vai precisar acertar um número. Se eu botei lá 55551 e o Torinho botou 10102, quem se aproximar mais do número sorteado é que vai ganhar. Aí que tá, tu não precisa acertar um número, tu vai precisar só se aproximar. Alguém lá jogou 10 mil e tu jogou 5 mil e o número sorteado foi 6 mil. Quem chegou mais perto foi o de número 5 mil, o ganhador do DVD. Vai receber o DVD tranquilamente no conforto de sua casa. Tô vendo aí o que fica melhor se a gente fazer uma listinha de uns 5 DVDs que a pessoa queira e depois eu vou lá e compro o DVD e envio, ou se a gente pega uma trilogia. Por isso que eu deixei uma enquete ali no canto para ver qual é o interesse do pessoal nisso, e pelo interesse que eu vi, que foi muito pouco até agora, mas vale a pena fazer, é uma brincadeira legal, é um real lá, pode ser um dia... Muita gente respondeu sim, né? Muita gente respondeu sim, teve ali 200 e poucos votos, é pouco em média pelo número de visitas que a gente tem, né? Mas eu entendo que nem todo mundo visita o blog, tem os usuários de feed, essas coisas, mas é uma brincadeira legal da gente fazer. É um real que tu perdeu, tudo bem, uma grande coisa. O que a gente vai fazer com o dinheiro que vem disso aí? Eu não sei o que a gente tem dinheiro. Um real não paga nem a passagem de ônibus, gente. É. Aí o pessoal fica pensando, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer com o dinheiro? Não sei o que a gente vai fazer, vamos pensar. Vamos ver o que dá pra fazer. Compra mais um DVD e sorteia daí. Faz uma camiseta do blog e dá pra alguém. Não sei, fazer pois o que faz. Gastar com pendrive, HD, computadores. Mas não fiquem preocupados que a gente não vai pegar o dinheiro de vocês e ir pro cinema. Viagens para a Disneylandia. A gente não vai fazer nada disso. Viagem para a Disneylandia com o polegar vermelho. Se lembra disso, Tori? Polegar vermelho. A gente vai fazer alguma coisa, espero que participe, não quer participar, não participa, vai ter outra pessoa que vai participar e talvez ganhe um DVD, porque pode sair qualquer número, alguém vai ganhar o DVD, acumulado não vai ficar. Não, essa rifa vai ser organizada para não ter acumulação de prêmio, para toda vez que ser feita alguém ganhar. Dependendo de como for a gente continua, dependendo de como for a gente não faz outra brincadeira. Vamos tentando, o podcast aí já é uma coisa diferente dos demais blogs de filme, né, que vão lá, bota o filme e te responde o e-mail, ou seja lá o que for, a gente tenta fazer essa interação aí, fazer o podcast. Modéstia à parte, a gente é foda, né? Ah, eu vou ter que acompanhar tu nesse raciocínio aí, porque é o seguinte, eu não vejo blog de filme botando Blu-ray, eu não vejo esses blogs de filme botando DVD-R, eu vejo DVD RIP de 700 MB e DVD RIP de 1.4 GB, e eu vejo muito DVD, esses DVDs, essas coisas tudo em link direto. O pessoal, às vezes, acaba não gostando muito do link direto aí. Né? Pois é. Quero ver se você tem algum blog que você vai achar Armação Ilimitada, vai achar todos os filmes dos Trapalhões. Quero ver se tem algum blog que você vai achar A Caverna do Dragão, dublado ainda por cima. Punk Brewster, A Levada da Breca, pois é. Eu postei, teve um cara que me mandou e-mail, não lembro o teu nome que mandou e-mail, agora é muito e-mail. Me mandou um e-mail me agradecendo pra gente ter colocado Punk Brewster, porque ele contou a história da infância dele, de que ele olhava, e eu falei pra ele, nossa, eu também olhava e era muito bom, e eu me lembro do episódio. Isso que é legal, isso que é legal. Sabe? Tem uma comunicação, participa, manda e-mail, comenta, xinga, faz o que achar melhor. Né? E aí a gente até perdeu o fio da meada, não, que aí a gente tenta fazer esse diferencial, faz o vídeo tutorial, tem o chat, tal o Daniel, tal o Torinho, tal o Leonardo, tal o Marcelo, tal a Nayara, tal o tio, que esqueci de alguém, Torinho, tanta gente nesse blog, não esqueci de ninguém. Não, esqueceu, lascou-se. Marcelo falou... Marcelo falou. Falou, Monk. Falei, Monk Dio, Rafael. Pois é. Então é isso. Participe, brinque, participe da Gincana, tem o podcast. Sabe? Eu acho bem diferenciado, assim, sabe? Não é querer levantar a moral do blog, mas a gente faz uma coisa bem diferente, sabe? Pela qualidade das coisas, né? Acontece problemas de legenda, mas acontece em qualquer lugar, né? Até vai sair no lugar e acontece problema. Até no cinema. Tem filmes aí que a legenda é branca e o filme é branco e tu não consegue ler. Até nisso acontece problema. Eu queria deixar só uma coisa aqui, porque muita gente também pergunta: ah, quando é que vai ter o próximo episódio de Lost? Ah, quando vai ter o próximo episódio de 24 horas? Eu queria deixar um site aqui pra vocês, é www.ezdezebratv.it de tatu. Nesse site é só torrent de séries, é atualizado todo dia com os novos episódios e tal. Aí tem uma guia lá, show list, que tem as datas de... tem todas as séries que eles passam, né, que eles disponibilizam, e tem lá, assim, os dias que eles são... como é que se diz? Que eles são exibidos lá fora, nos Estados Unidos, né? E se tiver assim, on break, returns, aí a data tal. Aí, ou seja, quer dizer que está em pausa para retornar em tal data. Ou seja, se você chegar assim, ah, poxa, nunca mais teve episódio de Heroes. Então você acessa esse site e vê por que tem lá. Se tiver em pausa, então vai ser... ou então até dizendo assim, Heroes passa segunda-feira lá nos Estados Unidos. Aí tem assim, airing on Monday, sabe? Sim. Ou seja, no ar nas segundas. Adicionando isso aí que tu vai deixar, esse link do EZTV, que tu sempre fala pro pessoal usar e ver que dia sai a série, eu vou botar o link do RLS News, que é o Release News, o nome do site, que ele larga ali. O que ele faz? Ele larga os filmes ainda sem legenda, né? E ele também tem uma parte de séries que ele vai lá e lista todas as séries que saíram. E nessa lista de séries ele bota ali, sabe, a série retorna dia tal... Essa série vai ser cancelada. Pois ele bota uma informação, um blog bem legal que cresceu bastante. Não, a ZTV é a mesma coisa. Eles botam, se a série terminou, eles botam ended. Ainda bota assim em letra vermelha. Sim. Vamos dizer, se uma série já terminou a temporada, eles botam pending, né? Que tá pendente ainda de voltar na próxima temporada, vamos dizer assim. Que até a legenda tá até em laranja, né? Uhum. Eles são bem organizadozinhos. É bem legal esse site. Eu só baixo minhas séries por lá. Porque é seguro, é um dos melhores sites de torrent, assim, de séries. Pra mim, eu acho o melhor, pra falar a verdade. Sim, sim. E aí, ó, mais uma vez nós dando oportunidade pra gente. A gente não quer que fique só bitolado ao filmes com legenda. Tá aí, ó, mais um link de onde tu pode baixar tuas séries. Quer baixar antes sem a legenda e depois pegar a legenda lá no legendas.tv, que até eu não sei por que a gente não tem um banner do legendas.tv aqui. Eu vou providenciar isso, já tá anotado aqui. Não fica só aqui, tem os parceiros ali, tem Torrent Up. Outros blogs ali, Cinemax, Anarquia 69, o que mais tem aqui? Deixa eu olhar que eu até me esqueci agora. Olha aí, ó. Tem o CP Turbo, ó, pra quem não tem cadastro no CP Turbo, ó, é um. CP Turbo é muito legal. Puta portal de filme, de tudo aí. O Brazucas também cadastro. É muito legal. Pra mim, Brazucas, o CP Turbo é Brazucas. Brazucas.org. Ah, tem até ali o Jack Maconha. Não me perguntem por que é Maconha, o apelido dele, que eu não vou ficar respondendo. Mas tá ali, acessem, não fiquem só aqui. A gente sabe que tem gente que veio lá do Torrent Up, que tem gente que vai pra cá, que veio do Cinemax, que veio do Cinema Torrent, da Anarquia, que veio do blog tá. Não interessa, o negócio é distribuir os filmes. A gente é só mais um no meio da maré, só isso. O Torrent Up é um excelente site de torrent. Excelente também, site. E o Bozano... Eu às vezes eu até pego alguns filmes deles lá e tal, como eu sei que eles pegam filmes meus também. Sim. É normal isso. É compartilhamento. E a parceria entre os blogs serve pra isso, porque é pros dois terem acesso aos seus conteúdos, que foi o que eu conversei com ele logo nisso. Não, à vontade. Precisar de um filme, não precisa nem me avisar. Pega lá e coloca. Coloca lá e seja feliz e compartilha. Faça da maneira que achar melhor. Mas é isso, Turiente. Fala bastante, hein? Pois é, rapaz. Ah, deu. Rendeu. Tomara que alguém tenha escutado até aqui. Se você escutou até aqui, diga. Eu escutei até o fim. Eu quero ver você se alguém... Você é um herói. Se você... joinha pra você. Se você vai comentar, escutou o podcast, vai comentar, diga. Eu escutei até o fim. Eu quero ver quem vai fazer isso. Eu quero ver. De repente ganha um brinde. Ó, de repente ganha um brinde. Ó. A Silvana, eu sei que vai falar isso. A Silvana, a Glosvalda. Glosvalda, grande Glosvalda. O Stanishek vai dizer que também escutou até o fim. Tem muita gente, tem muito usuário legal que aparece no chat, conversa com a gente legal e tal. Oi, o Marco Túlio, acho que vai dizer até o fim também. O Marco Túlio é um cara muito pedido. Tipo, as Brias e o William que estavam ali esses dias lá, que vieram tudo pro chat. Pois é, a Beth, legal. Né? Sim. Pois é. Então é isso, Turinho. Pessoal, muito legais. Vamos parar com isso aqui de uma vez, senão a gente vai longe ainda, porque eu já tô com vontade de falar de outros filmes, mas eu acho melhor a gente guardar. Uma coisa, então vocês também podem sugerir nos comentários quais os próximos temas que a gente pode... Hoje foi os filmes que fizeram a gente chorar, pode dizer, os filmes que a gente riu até cair da cadeira, ou então filmes épicos, filmes de máfia. Se falar filme de máfia, aí vai ser um podcast 3 horas, se depender de mim. Máfia tá assunto, né? Só Poderoso Chefão, a gente já vai ficar 1 hora conversando.